baseado em fatos reais. O depoimento de um noiado. És tu que fica na esquina agoniado, uma nóia que fica na estica depois de várias bolas. É, nanana, nanana. É, danada, danada. É, nanana, nanana. É, danada, danada. É, nanana, nanana. É, danada. Parece que rola mais, filho. Noia é noia, ó, quem diria? Marca malandro chegado, a noite chegou e com ela a vontade de ter mais uma lata de mela cheia pra poder noiar. Eu vou ripar pra conseguir um dinheiro, pra fumar um breado. Sempre escondo o fragante e fico esperto com os homens. Se eles me acham com a mela na seta, me levam com ela. Nada de novo na quebrada, porque aqui vacilou o palco meu e se brinca te jogam pra trás. Eu moro em Planaltina e quando saio nas ruas fico sabendo que as gangues estão trocando tiro na esquina. Você sabe o tanto que é foda. Casinha de caboclo foi feito e jogaram mais um laranja vacilão. E antes desse já havia morrido uma firma então. Os homens te param, rebitam, perguntam cadê o fragante. Se você tiver limpo tu passa batido, se não tu tá fudido, meu irmão. Na mão dos homens tu rasga a tanga, vira comédia por causa de um baseado de merda. O consumo dessa danada aumenta na minha cidade. Ela me leva tudo, mas nunca me traz nada. No bagaço da estiga agoniado, sobe e desce a rua até o dia amanhecer. Não vou viver pra sempre, eu sei que um dia eu vou morrer. Por isso eu vou sempre querer um baseado de mela. Se eu tenho dinheiro, eu culpo até ele acabado. Vício, eu sou o viciado, dando perdido em outros noiados. Eu vou fumar sozinho, eu vou fumar mocado. E mesmo assim ainda fico estigado. Perdi as amizades por causa do baseado. Pelos homens eu sou viciado por outras pessoas, discriminado. Eu só sei que no fim das contas eu não saio mesmo vivo dessa vidinha que vivo aqui, catando os quimbas de cigarro pra misturar com essa porra dessa merda. Lombrado fudido por causa de um baseado de mel. Sempre minto pra mim mesmo, mais uma vez admito que quando chegar a agonia eu vou pras bocadas fudidas da periferia, onde uma firma me espera de boa. Traficantes com a lata na mão, cortando de quarto em quarto então. Essa bicha é danada, essa bicha é violenta, sustento de muito camarada. Mas tá fudido quem vicia na nana paranoia. As prostitutas na ZB dão a buceta pra fumar a noia. E a cada dia que passa o consumo dessa danada aumenta na minha cidade. A noia me jogando pro lado errado, tô ligado que depois de embriagado vou correr atrás de mais um breado. Chapado enrolo mais um mesclado e depois de pilado. A solidão e a agonia são os meus chegados. Na minha casa o fragante foi dado. A minha boca e os meus dedos queimados. Debaixo da cama uma lata vazia, como se fosse o fim da vida. Um andarilho na cidade, testemunha da malandragem, da caguetagem, pilantragem, humilhação e violência policial. No fim das contas eu não saio mesmo vivo dessa vidinha que vivo aqui, catando os quimbas desse carro pra misturar com essa porra dessa merda. Na na na, é, danada, danada, é, na, na, na, na. É, danada, danada. It's gonna be a big deal.